Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos um texto, uma pergunta do livro O Consolador, de Chico Xavier, e dessa vez trouxemos a questão 211, em que se pergunta ao Espírito Emmanuel como compreender a noção de personalidade. E o iluminado guia nos responde da seguinte maneira, utilizando as mãos de Chico Xavier: a compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada de seus legítimos valores pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. Entendem muitos que, entre aspas, ter personalidade é possuir espírito de rebeldia e de contradição na palavra, sempre pronta a criticar os outros, no esquecimento de sua própria situação. Outros entendem que o homem de personalidade deve sair mundo afora, buscando posições de notoriedade em falsos triunfos, porquanto exigem o ouvido pleno dos mais sagrados deveres do coração. Poucos se lembraram dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem, porque para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 16 de julho do inverno brasileiro de Santa Bárbara do Oeste, numa linda manhã, aqui na Rádio Brasil 690M. Temos nos assessorando a Raquel. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para 3463-5068, 3463-5255. E na técnica temos Vinícius Júnior Pires, nosso companheiro que todas as semanas faz um trabalho excepcional para que possamos fazer as nossas atividades aqui do programa Visão Espírita. E no exercício de reflexão de hoje, eu tenho utilizado um livro, que é o livro Emmanuel, o quinto livro de Chico Xavier, que são textos menores, mas textos de grande profundidade filosófica, de grande extensão em seus ensinamentos. E como estamos abordando o livro A Gênese, que é o livro âncora do nosso programa, mais no sentido da presciência, e hoje falaremos sobre o Espiritismo como o Consolador, existe um texto nesse capítulo 31 do livro Emmanuel, em que o Emmanuel define como missão do Espiritismo. E assim escreve o iluminado guia: em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Indesistem multidões de espíritos rebeldes, porém a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros, espalhando a boa nova da imortalidade. A doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. E como sempre tenho feito, faço o meu comentário em cima do texto que Emmanuel nos apresenta, e assim escrevo: disse Jesus, meu Pai vos enviará um outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco. Jesus faz uma afirmação positiva, uma declaração clara e objetiva de algo que ainda vai acontecer. Fala ao futuro daqueles que ali estão, daqueles mesmos personagens que lhe rodeiam naquele momento único. E na frase, vos enviará, é uma clara e insofismável colocação verbal relacionada ao futuro, momento em que Deus enviará o Consolador a essas mesmas criaturas num outro tempo que não seja aquele presente que ora viviam. É a previsão de um grande momento, de um acontecimento que completará o que estava faltando. Ainda não dimensionamos a grandeza intrínseca desse Consolador prometido, desse conteúdo filosófico e moral, dos seus valores sociais e espirituais. Ainda nos demoramos na superfície dessa inesgotável doutrina, o Espiritismo, que veio nos instruir com riqueza de detalhes sobre a ciência do mundo espiritual, de outras realidades intangíveis ao sentido humano, mas francamente perceptíveis pela alma que se dispõe a ouvir e sentir mais além. Que a nossa realidade objetiva se permita viver a subjetividade dos sentidos espirituais nesse e no outro lado da vida. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Raquel, que está aí nos assessorando no telefone 34635068. Vocês me desculpem mais uma vez pela voz rouca, mas ontem tive um evento à noite e a voz ficou lá no evento. Ela vai chegar daqui a pouco. E eu queria hoje dar um bom dia especial ao nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Na madrugada dessa noite, a mãe dele, que nós havíamos anunciado na semana passada, havia feito 100 anos, desencarnou. Ela levou um pequeno tombo, passou pela cirurgia, aguentou até a cirurgia, mas não aguentou pós-cirurgia. Acredito eu que, como o espírito fica aprisionado num corpo, foi uma libertação, e ela continuar presa num corpo agora já bem limitado, com um fêmur nessa idade a recuperar, não seria fácil para ela nem para ninguém. Então acredito que é um descanso merecido de um espírito que jornadeou na Terra por 100 anos. O Luiz está viajando para lá para dar suporte à família, aos necessários eventos desse passamento, e que os bons espíritos acolham a Dona Zoe lá no plano espiritual, bem como console a sua família, porque tem um outro lado, né? Quando uma pessoa dura muito tempo, como ela, a família acaba se apegando mais, né? Acredita que será para sempre aquele corpo do seu lado. E muitas vezes algumas pessoas nessa hora sofrem muito, né? Então que os bons espíritos os consolem, os fortifiquem, O Luiz é uma pessoa bem lúcida, está tranquilo em relação a tudo isso, mas que todos os envolvidos recebam as melhores energias nossa aqui do programa e com certeza de vocês aí, ouvintes que nos acompanham há tanto tempo. E vamos fazer o nosso programa, né, meu amigo Geraldo? Muito bem, é realmente muito bem falado. Nós aqui compreendemos exatamente esse momento que o Luiz está passando e estamos dirigindo a ele os nossos pensamentos, o nosso carinho, o nosso respeito. E que a dona Zoe seja bem recebida lá no mundo espiritual. Como sempre fazemos nesse momento, lembramos sobre a Casa Espírita, que é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espírita. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Agora vamos para a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, estamos aptos a recomeçar o nosso programa. A Terezinha Oliveira, uma pessoa maravilhosa que já desencarnou, mas deixou essas marcas com essas preces, esse CD que a gente guarda com muito carinho. Meus queridos ouvintes, hoje temos uma visita, a visita da Rosa, da Associação Espírita Mensageiros de Luz, que eles estão fazendo um lançamento e eu gostaria de passar a palavra a ela, para que ela nos explique melhor exatamente o que vai acontecer semana que vem, e gostaríamos muito da participação de você, ouvinte, que pudéssemos colaborar e incentivar esse trabalho que tem sido feito em Americana. Pois não, Rosa? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Alain. Bom dia aos ouvintes. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando esse evento. Nós vamos fazer um lançamento do CD Novas Sementes, dia 21 de julho agora, próxima sexta-feira, no Teatro Municipal de Americana, às 20 horas. Então, eu já começo convidando a todos para esse espetáculo. E esse CD é um relançamento, porque nós fizemos o lançamento desse CD em 2012, que, na verdade, é um projeto Nova Sementes. O Eduardo Lourenço, que é o presidente da casa, Mensageiros de Luz, antes de 2012, alguns anos antes, ele recebeu as mensagens dessas músicas, assim como psicografia. E já com a inspiração dizendo que seria no futuro músicas, que seriam músicas, as pessoas certas que viriam fazer a composição melódica, rítmica e harmônica dessas letras, dessas poesias, iriam aparecer no centro na hora certa isso iria virar um projeto. Então, Rosa, primeiro foi recebido a poesia e num outro momento foi feita a melodia. Sim, sim. E depois, em 2012, então, né, minha irmã, meu cunhado, minha irmã Mara Moura, Paulo Oliveira, começaram a frequentar o Mensageiro de Luz. E aí o Eduardo, né, com inspiração, com certeza, passou as letras para eles, dizendo que aquelas poesias seriam, no futuro, seriam músicas. E seria destinado a um projeto que a casa já estava desenvolvendo, né, para ajudar uma instituição sem fins lucrativos, que é a Associação Independente, que cuida de meninos com dependência química. Essa instituição é em Nova Odessa. Então, esse trabalho do CD seria revertida toda a venda, né, para essa instituição. E assim foi. Eles fizeram a composição das músicas, né, melodia, ritmo, com harmonia. E depois, em 2012, ainda assim, nesse ano, conseguiram gravar um CDzinho, assim, vamos dizer, artesanal, né, num estúdio não profissional. Só violão, contrabaixo. Mas ficou um trabalho bonito. Eu participei no show de lançamento, né? Nas composições, não. E, então, a gente fez o show de lançamento e, enfim, como eu disse, a verba, né, a renda do CD, da venda dos CDs e do show foi revertido para essa instituição. Então, é interessante que a gente vê primeiro a intenção do projeto, que é a assistência àqueles que estão em dependência química. Sim. Primeiro, tem que se destacar essa intenção. Depois desse trabalho feito ao longo dos anos, a persistência de guardar as letras, fazer a melodia, fazer o lançamento, o relançamento. Então, a intenção, a persistência, a boa vontade, a busca, eu acho que isso é que valoriza, não é não, Rosa? Sim, Geraldo. Então, passaram 5 anos desde o primeiro lançamento, né, que ficou ali no âmbito familiar do centro, né? Nós vendemos para os adeptos, para os familiares, dos frequentadores, enfim, foi revertida para a instituição Associação Independente. Mas continuamos trabalhando com a música, porque a gente faz visita fraterna, né, em casa de pessoas acamadas, né, nas famílias dessas pessoas, e leva essas músicas, né, como consolo. Fazemos também visita no Hospital Psiquiátrico Seara, de Americana, também levamos essas músicas, entre outras. Vocês cantam lá. Então, também a gente usa a arte espírita como forma também de consolo, divulgação da doutrina, sim. E uma forma da gente levar o consolo. A gente que convive no espiritismo já há algum tempo, as músicas sempre tiveram presentes nos grupos espíritas. Lá no Rio de Janeiro, quando eu frequentava, também tinha um grupo de Niterói, eu não lembro exatamente o nome. Sim. E que eles cantavam, tinham músicas muito bonitas. Então, eu vendo você agora, estava relembrando esse período em que esse pessoal ia cantar. Eram jovens, tinha um senhor mais idoso, mas um grupo muito bacana, músicas muito agradáveis. Então, a gente realmente aplaude esse projeto. Sim, de vocês. Sim, graças a Deus, Geraldo, o movimento da arte espírita em geral, todas as artes, ela está voltada para a doutrinação, para o consolo, levar a boa mensagem, porque, afinal de contas, nós somos apenas os instrumentos dos irmãos espirituais. Sim, sem dúvida. Né? Tudo é inspiração do alto, não é? Então, graças a Deus, está bastante ativo o nosso movimento artístico. Nós pesquisamos a arte espírita há muitos anos, né? E nessa pesquisa, a música, ela ajuda muito, porque ela leva informação de uma forma, não vou dizer mais fácil, mas mais acessível, né? Ela com a sua melodia, com o envolvimento musical, né? Sim. Da letra, ajuda muito na recepção do assunto e até a fixação também, né? Que antigamente a gente sabe que, como não tinha muito a escrita, né? O livro era algo ainda impossível. A poesia e a música era como se divulgava conhecimento, né? Exatamente. Então, isso ainda é uma ferramenta muito importante. Sim. Nós não conhecemos as músicas ainda, vamos buscar conhecer essas músicas para a gente poder divulgar. Nós temos uma rádio pela internet 24 horas por dia também no nosso projeto, né? Aí depois a gente pode conversar de tocar algumas músicas dessa na rádio. Que agradeço. A gente tem esse projeto lá de lá tem bastante espaço para música, né? Nós estamos com a União Rádio Web a 24 horas no ar, com aplicativo para iPhone, para smartphone, para Android, tudo. Sim. Então lá dá para a gente divulgar bem esse trabalho. Ah, a gente, né, agradece muito. Que é parte do nosso projeto, do Programa Visão Espírita também, né? Sim. Então depois você podia entrar em contato com a Alan, pegar o telefone e aí vocês trocarem informações. Bom. É. Então você ouvinte, vamos só relembrar. Show de lançamento do CD Novas Sementes. Músicas que tocam e elevam a alma, com o grupo musical Novas Sementes. Acontecerá no dia 21 de julho, sexta-feira que vem, às 20 horas, no Teatro Municipal Lulu Benencase de Americana. Ingressos R$ 10,00, à venda na bilheteria do teatro e na Associação Espírita Mensageiros de Luz. Tudo isso em prol das atividades assistenciais da Associação Espírita Mensageiros da Luz. Suas últimas palavras, Rosa, para que a gente dê sequência ao nosso programa aqui. Eu espero todos lá, quem puder comparecer, vai ser nós estamos preparando um espetáculo maravilhoso, com essas músicas realmente que elevam a alma, que nos levam à reflexão, e, né, teremos encenação de danças também, poesia, e convido a todos que puderem comparecer e nos prestigiar. E eu agradeço a vocês, Geraldo, mais uma vez, muito obrigada, Alan. Obrigado à rádio por ceder esse espaço para a nossa divulgação. Estamos sempre à disposição, que precisar, entre em contato com a gente. Muito obrigado. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado. Vá com Deus. Muito bem, meus amigos, são 9 horas e 51 minutos, dando sequência ao nosso trabalho. Vamos agora entrar no primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é, até mais, Rosa, que é o estudo do livro Vinha de Luz. E hoje só está eu e o Alan aqui, então eu faço as leituras, o Alan os comentários, a gente vai trocando informações. E hoje eu selecionei um capítulo. Não, pode ir. E hoje eu selecionei o capítulo 124 do livro Vinha de Luz, cujo título é O Som. E na hora que eu vendo ali o índice, eu falei, o som, que coisa estranha, né? Como é que o Emmanuel vai falar de som, né? Se assim, aí que você começa a ler, ele sempre consegue fazer uma ponte, o raciocínio dele é muito interessante. Então eu faço a leitura e o Alan comenta, a gente comenta também. Existe primeiro uma frase que Emmanuel escolheu, da Epístola de Paulo aos Coríntios, em que Paulo escreve assim: por quê? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E aí Emmanuel, lendo e estudando essa frase, assim desdobra o ensinamento. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constitui impulso para cima ou para baixo no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho da melhoria, aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos, que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. É, Geraldo, que bacana, né? O Emmanuel, ele acha umas figuras de linguagem interessantíssimas, né? Quando a gente lembra de uma trombeta, a trombeta, como qualquer outro instrumento musical, ela precisa ser afinada, ela precisa ser aprendida a tocar, né? Não é só ir lá e soprar e sair um barulho qualquer lá, não funciona dessa forma, né? A gente não pega lá uma pessoa qualquer despreparada e toca aquela trombeta. E eu lembrei aqui também das trombetas que conduzem os exércitos, né? Quando dentro de uma unidade militar grande, até hoje ainda funciona, muitos comandos são ordenados através de toques de cornetas, de trombetas, né? Então, de acordo com a música, porque ele precisa atingir um grande número de pessoas, se ataca ou se defende, né? E aí, como a frase lembra, né? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Eu, por isso que eu associei diretamente dessa forma, né? Porque se a corneta lá, a trombeta, não avisar certinho que é um avanço e não um recuo, a tropa se perde, né? Ela nem avança, confuso, e nem recua, né? Então, quando ele traz essa figura para nós, frequentadores e trabalhadores da doutrina espírita, sermos, né, esses instrumentos que irradiam o som, olha só, impulsionando as pessoas para um lado ou para outro, né, que é a alegoria dele, nós precisamos ter um som certo, porque se nós cornetearmos, né, na direção errada, nós, em vez de ajudar, atrapalhamos. Então, quando uma pessoa se propõe a fazer alguma coisa, ela tem que se preparar bastante. Por exemplo, desculpe. Por exemplo, ontem eu fui a um casamento de um casal que se encontrou num seminário que eu fiz. Um seminário que não tinha nada a ver de aproximar casais, né? Era sobre perispírito. Então, eu, neste seminário, os dois se encontraram. Por sinal, eu fui eu com a minha mulher, os cupidos, apresentamos os dois e os dois se casaram ontem. Então, olha, um seminário que era para levar um assunto de perispírito levou o palco de encontro de um casal que se casou. Olha como que a trombeta tem que tocar certo, porque não é só a tarefa do conhecimento do perispírito que naquele momento eu estava proporcionando, organizando o seminário, mas era um encontro de pessoas. E nesse encontro de pessoas, acabou um casal vindo a se casar, né? Muito amorosamente, ainda bem, mas olha como é delicado nós, como instrumentos de Deus, levarmos notícias do serviço da causa de Jesus, né? Então, a gente hoje, quando observa muitas casas espíritas, observa o movimento espírita, e eu só vou falar do espiritismo, não vou falar nem dos outros que trabalham por Jesus também em outras áreas, né? Infelizmente, tem boa vontade muitas vezes, tem até conhecimento, mas tocam na direção errada. Quando apresentam um assunto sem preparo, quando apresentam uma desinformação, quando se colocam... porque o que acontece? Algumas pessoas no movimento espírita vão tomando a função de liderança. E na função de liderança, você é seguido. E para onde você está conduzindo as pessoas? Você está conduzindo para um precipício ou para uma subida evolutiva de transformação do ser humano? Então eu gostei muito dessa figura que o Emmanuel nos traz e que a gente, mais uma vez, reflita em que instrumento estamos sendo, de que maneira estamos sendo utilizado e se realmente estamos mantendo o nosso instrumento afinado, organizado e limpo, para na hora que Deus precisar da gente, nos toque e de nós saia os sons mais divinos possíveis. Muito interessante a colocação do Alan, esclarecedora. Eu acho que até tem poucas coisas a serem ditas, porque o Alan falou muito bem. Mas é interessante a gente repetir algumas colocações do Emmanuel, quando ele fala que nessa frase em que ele cita: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Realmente, essa lembrança da trombeta, da corneta tocando e o exército avançando, é uma figura que ele criou para representar as reencarnações, as vidas, as missões de cada um de nós. E o Emmanuel fala assim, que nessa frase ele personifica no discípulo, quer dizer, naquele que está encarnado, no espírita, no cristão, seja qual for, essa trombeta viva de Jesus. E isso me remeteu ao livro Nosso Lar, quando Lísias fala a André Luiz que muitos dos espíritos que nasciam, que vinham do nosso lar, eram vistos como cartas vivas de Jesus endereçadas ao mundo terreno. Então é mais ou menos uma comparação. Nós, eu, você que está ouvindo, nós podemos ser essa trombeta, mas devemos afinar esse som. Está personificado em nós essa trombeta, esse som, tentando direcionar o caminho certo. E aí ele fala assim mais adiante: em quase todos os lugares observamos instrumentos de sons incertos. Por que que o som está incerto? Porque não está bem afinado. Se não está bem afinado, precisa afinar melhor. Afinar com o quê? Com o sentimento, com o pensamento, com o trabalho, com as intenções. Você se aproximar de pessoas dignas, exercer um trabalho digno, estudar, como disse o Alan, você está preparado para a tarefa que está chegando às suas mãos. E aí a gente vai tocando essa trombeta um pouquinho melhor, até que chega um momento que passa a ter uma melodia mais agradável. E olha que interessante que ele fala ainda: na maioria dos núcleos do cristianismo, e podemos estender isso para o espiritismo, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual. Quem de nós aqui não conhece pessoas maravilhosas, iluminadas, simpáticas, com uma energia agradável, que duvidam de si mesmos? Quer dizer, reencarnam, ele tem uma estrutura, ele tem uma história, ele tem um conteúdo para passar, mas por qualquer razão, por qualquer dificuldade dessa vida, ele desenvolve a insegurança, a dificuldade de falar, de se expressar. Então fica uma trombeta preparada, mas desafinada. E continuando: companheiros valiosos, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. Aí eu relembro mais uma vez o livro Nosso Lar, quando Lísias novamente fala, ele fala assim, de 20, 30 espíritos que reencarnam no planeta Terra, falou assim, os dedos da mão não enchem daqueles espíritos que voltam sem maiores dívidas. Não é que volta empatado, não, o cara volta mais endividado. Então olha o tamanho da nossa responsabilidade de nos afinizarmos com essa doutrina de Jesus. Agora eu pergunto a você, o que é se afinizar? É exatamente estarmos com o pensamento voltado para o bem, desejarmos o bem e fazermos o bem, desenvolvermos a humildade, o sentimento de amor, a fraternidade. E é esse sentimento que nos deixará mais afinado com a filosofia do amor. Alan, como é que está o nosso Facebook aí, meu amigo? O nosso Facebook, ele está indo bem, estamos com 2.819 pessoas que nos curtiram. né, que estão aí nos acompanhando. Ficam poucas perguntas aqui, mas ontem mesmo eu recebi uma conversa com um amigo que nos acompanha todo domingo, né? Ele sempre está junto com a gente lá no rádio, mas ele não usa o computador. Então, eu tenho certeza, meus amigos, a gente convida você para vir para o Facebook, mas veja bem, é para você que usa o computador. Você que nos ouve pelo rádio é bem-vindo tanto quanto o que nos ouve pelo computador. É que a gente usa hoje o computador como um veículo de divulgação. Então, fica tranquilo. Aquele que, por sinal, tiver acesso ao computador e puder compartilhar com seus amigos, a gente agradece muito. Mas não se sinta constrangido se você não usa o computador. Fique tranquilo. Né? A gente... você é um nosso ouvinte da mesma maneira que outro qualquer, e a gente fica muito feliz de ter sua audiência, seja onde você estiver. Então, estamos indo muito bem e vamos fazer o nosso trabalho de divulgação, né, Geraldo? Exatamente. A Raquel acabou de trazer aqui um comunicado que a peça teatral há 2000 anos foi cancelada. Então, de novo, a peça teatral dos meninos foi cancelada. Ela ia acontecer hoje no Teatro Paula Altran, em Americana. E o dinheiro dos ingressos que foram vendidos serão devolvidos. Então, a peça teatral há 2000 anos foi cancelada. Infelizmente, não sabemos a razão. Acreditamos que, posteriormente, volte e torcemos para que tudo ocorra muito bem. Eu acho que é até bom a gente comentar um pouco. Nós acabamos de receber a Rosa trazendo um evento de lançamento do CD, né? Novas Sementes. A arte espírita, ela hoje tem assim um hall de envolvidos aí muito grande, de pessoas dedicadas, né? Mas nós percebemos que infelizmente dá-se pouca atenção a esse tipo de atividade, né? A arte que deveria ser tão mais valorizada. As pessoas hoje falam, eu não tenho tempo de ir no teatro, eu não tenho tempo de... Como não tem tempo? Dá um jeitinho, né, gente? Vamos nos organizar e vamos apoiar o trabalho de pessoas aí que se dedicam horas e horas para trazer uma divulgação espírita. Então, espero que isso seja um problema de força maior e que volte a acontecer, porque afinal de contas... A peça há 2000 anos, ela é baseada num romance de Emmanuel com o mesmo título, há 2000 anos. Romance esse que você não deveria deixar de ler antes de desencarnar. Então, leia os romances, tem 5 romances do Emmanuel, não deixa de ler os romances do Emmanuel. Isso vai mudar muito a sua vida, a sua maneira de ver as coisas. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar dos nossos patrocinadores, primeiramente da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas usados que ajudam a manter o programa Visão Espírita. E além de todo esse empenho, tem também a ajuda da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711 e a Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, vamos agora, são 10 horas e 9 minutos, vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. É o livro central, é o livro A Gênese, um livro que veio à luz do mundo no ano de 1868, na cidade de Paris, e foi encabeçado pelo senhor Hippolyte Léon Denis Reveil, conhecido como Allan Kardec, e que trouxe esses livros maravilhosos. E estamos num capítulo que é até um capítulo extenso, capítulo 17 do livro A Gênese, e a gente está indo devagarinho, porque os assuntos são muito interessantes. O capítulo inteiro fala das predições de Jesus, ou seja, da previsão, da presciência. Ele falando situações, exemplificando fatos que iriam acontecer, e todos aconteceram. Isso aconteceu com Jesus, mas acontece com cada um de nós em escala menor. Mas acontece. Nós temos centenas de exemplos inquestionáveis dessas predições e dessas previsões. E aqui, a cada semana, a gente traz algumas situações, alguns textos que destacam essa presciência de Jesus nesse capítulo. E nesse capítulo aqui de hoje, trazemos dois tópicos. Um tópico menor, um tópico maior, que é o tópico 33, Advento de Elias. E o outro tópico, Anunciação do Consolador. Nesse capítulo, esse tópico, Advento de Elias, foi um fato que ocorreu em que o Kardec fez um comentário breve. E os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem que é preciso que antes venha Elias? Jesus lhes respondeu: é certo que Elias deve vir e que ele restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, antes o trataram como lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. E o Kardec faz um comentário numa frase: Elias já viera na pessoa de João Batista. Seu povo, seu novo advento é anunciado de maneira explícita. Ora, como não poderá voltar senão com um corpo novo, eis a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. Geraldo, meu amigo, olha só, né, nossos ouvintes. Há um grande ponto a ser pensado, a ser meditado, que é aí o ponto da reencarnação. Então, quando nós pensamos na reencarnação, nós muitas vezes buscamos evidências da reencarnação. Infelizmente, algumas pessoas querem saber o que foram, né? Algumas pessoas querem saber quais as personalidades que já encararam, algumas pessoas desejam saber em qual corpo ele habitou em vidas anteriores. Isso é menos importante na reencarnação, saber quem você foi, do que saber que isso é um fato. Quando a gente passa a aceitar a reencarnação como um fato corriqueiro e natural, a vida muda bastante de figura. Então, olha só, alguns ficam falando assim: mas prove. Então a gente tem aí uma série de coisas, evidências. Outro dia mesmo eu dei uma aula sobre isso, é um assunto assim que, nossa, dá para esmiuçar, né, as evidências da reencarnação. Mas quem busca ainda a interpretação da Bíblia ao pé da letra, né, dos evangelhos ao pé da letra, aí, ao pé da letra, nós estamos escrevendo que a reencarnação existe. Agora, quem não quer entender ao pé da letra, daí eu já não sei como explicar, Geraldo. É interessante assim, algumas frases são tão claras que não tem como interpretar. Ele fala assim: então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falara. Baseado em quê, né? Baseado em quê? Quer dizer, para nós fica muito claro. Mas muito bem, esse é um primeiro situação para aquecer para esse segundo tópico, que é muito interessante. E que é um assunto, Alan, que eu acho que daria para fazer um seminário, uma tarde inteira, sobre a anunciação do Consolador. A primeira revelação foi Moisés. A segunda revelação foi o cristianismo por Jesus, pelo Cristo, e que foi realmente uma revolução moral, filosófica, do amor no mundo. Somente um espírito do quilate de Jesus teria a capacidade para fazer o que fez de maneira tão digna, tão maravilhosa, e que realmente mudou a história da humanidade. Tanto que hoje existe até um reconhecimento da humanidade que o mundo é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo, quer dizer, ele marcou época, marcou tempo no mundo inteiro, ele mexeu com todas as consciências. Mas é evidente que, por mais iluminado que seja Jesus, por mais grandiosa que seja a sua mensagem, ele não podia falar de tudo, até porque o povo daquela época vivia uma infância intelectual, uma infância espiritual. Um ou outro eram espíritos mais esclarecidos que podiam entender melhor algumas coisas, mas a maioria do povo, só para vocês terem uma ideia, as pesquisas dizem que entre 60 e 80% do povo que vivia ao tempo de Jesus não sabia ler nem escrever. Era um povo quase que inteiramente analfabeto. Quer dizer, como é que você vai iniciar esse povo em lições mais grandiosas, mais sublimes, mais científicas? Então, fazendo esse pequeno comentário, eu entro nesse segundo tópico, que é a anunciação do Consolador. E aí Jesus, ele se pronuncia de maneira muito ampla quando ele diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que este mundo não pode receber, pois não o vê, mas vós os conhecereis, pois ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo quanto vos tenho dito. Entretanto, digo-vos em verdade, convém que eu vá, pois se eu não me for, o Consolador não virá a vós, porém eu vou, e eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao julgamento. Por essa colocação, no meu entender, fica claro que ele enviaria no futuro o Consolador. E aí o Kardec, ele vem descrevendo tópico por tópico de toda essa colocação de Jesus, e ele destaca algumas coisas que eu falo, depois eu vou passar a palavra ao Alain, que o Kardec fala assim: com esse texto, na interpretação de Kardec, e eu também concordo com isso, Jesus não disse tudo aquilo que tinha a dizer. Ou seja, ele tinha muito mais para falar, mas aquele povo, aquela consciência humana ainda não estava preparada. E ele estava falando de um Consolador, quer dizer, era alguma coisa, uma estrutura, um montante que iria consolar, e que ele denominava de Espírito de Verdade, que ia explicar, abre aspas, todas as coisas, fecha aspas, e restabelecer todas as coisas. E assim ele continua: a fim de que permaneça eternamente convosco e estará em vós, esse Espírito da Verdade, o Consolador, e que eles revivem ainda hoje. E assim ele vai descerrando e descrevendo tudo. E eu queria passar a palavra ao Alain para a gente começar esse bate-bola. O que você pode dizer sobre essa colocação de Jesus sobre a vinda do Consolador, Alain? Então, Geraldo, eu acho assim, que nós, seres humanos, nós ainda estamos muito dependentes de um Salvador. Nós ficamos esperando aparecer um Messias para nos salvar. E isso, os judeus continuam esperando o Messias há 5.000 anos, porque já foi anunciado que viria o Messias lá entre os hebreus, e eles não reconheceram Jesus como esse Messias. Então o ano deles é o 5.000 e tralalá. Nós recebemos Cristo sem comentários, né? Jesus, com toda a sua capacidade de nos ensinar através de exemplos o que é amor, mas ainda ficamos esperando alguém que nos conduza. Alguém que faça ou fale o que eu tenho que fazer. Nos pegue pela mão, né? Que nos pegue pela mão, que fale é para lá, é para cá, não faça isso, faça aquilo. E eu acredito que a gente tem que parar de esperar esse Salvador. Sabe, eu acho que se há um... salvar primeiro do quê? Essa é a pergunta. Salvar do quê? Salvar da morte? Não, isso não é possível biologicamente. Salvar o quê? Dos seus erros? Porque alguém vai te salvar dos seus erros. Você que tem que deixar de fazer os erros. Daí você já está salvo. Você vai ser salvo do quê? Quando a gente pensa em consolador, ele alivia, ele ameniza, ele, como que a gente poderia falar, conforta, né, de alguma contrariedade, de alguma aflição que você está. Nisso, o Espiritismo é uma ferramenta fantástica, porque nós tivemos e temos a participação de N espíritos, N médiuns, que trouxeram maravilhosas mensagens para a nossa reflexão, mas que estão em livros. E se você não for lá lê-los, só de comprar o livro e deixar na sua prateleira, não vai te fazer nada. Não entra por osmose. Ele não te consola porque você tem a mensagem, ele te consola se você ler, interpretar e se transformar. Então, quando a gente fala, né, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, algumas pessoas de fora podem falar assim: ah, mas ele fez escrever assim, ele colocou como espírito de verdade para combinar com esse texto de Jesus. Está puxando sardinha. Você está puxando sardinha para o seu lado. Então eu nunca gostei muito desse argumento, porque eu fico tendo que discutir com gente pequena demais nesse ponto. Então eu prefiro fazê-lo ser de fato consolador, na busca desse conhecimento, desse conhecimento que consola, na transformação que eu percebo em mim e nas pessoas que eu convivo pela transformação que a doutrina faz, do que imaginar que o próprio Espiritismo, todo o seu corpo doutrinário, é o consolador. Não que ele não seja, mas ele só vai ser se eu fizer por ser. Eu não posso deixar que ele seja e colocar ele num pedestal. Ou querer colocar Kardec num pedestal. Ele fez o trabalho. Porcaria nenhuma. Nem Kardec queria isso. Ali. Nem Jesus queria isso. Eles esperam de nós o esforço de transformação. Essa transformação que é consoladora. E é interessante, Alain, até para sustentar o que você está falando e você dar seguimento ao seu raciocínio. Eu procuro sempre, quando eu leio um texto, ler o texto uma, duas, até que eu consigo perceber algumas nuances. Jesus fala assim: ele vos enviará, ele, o Pai, Deus, né? Vos enviará um outro consolador. Porque ele entendia que toda a missão dele era um consolo para a humanidade. Um outro, quer dizer, uma outra situação, um outro momento, uma outra necessidade, quer dizer, além do que ele estava falando, surgiria um outro, quer dizer, uma outra personalidade, uma outra identidade, um outro conjunto, um outro conteúdo. Senão ele não falaria outro, ele falaria o mesmo. Então ele fala: enviará um outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E aí Jesus continua e fala assim, Alain: Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não a podeis suportar agora. Aí o Kardec faz a seguinte defesa: Jesus veio no ano zero, entre aspas. Será que esse consolador veio no ano 200? Se veio no ano 200, qual foi a mudança mental da humanidade do ano zero para o ano 200? Quase nenhuma. A humanidade se modificou muito pouco, até porque surgem as reencarnações. Será que esse novo consolador surgiu no ano 800? Também não. Então ele começou a esmiuçar, falou: qual foi alguma coisa que revolucionou o mundo e que completou o que Jesus disse. E ele fica olhando data por data os grandes momentos da civilização histórica e ele não encontra esse outro consolador até que surja a doutrina espírita e que se casa perfeitamente com o cristianismo. Como se fosse um quebra-cabeça, é uma peça encaixando em outra peça. O Espiritismo, em nenhum momento, ele contradita o que o Evangelho de Jesus falou. E ainda mais, ele completa. Tem muitos ensinamentos de Jesus que ele fala o começo e deixa entreaberto alguma coisa. E as informações que você obtém da doutrina espírita é a continuação dessa informação. Então é como se fosse a chave na fechadura. Essa é a visão que nós temos. Se você que está nos ouvindo discorda disso, é o direito que você tem. Então que nos apresente algum outro conteúdo que completa de maneira tão feliz o cristianismo trazido pelo Cristo com a doutrina espírita. E curiosamente, olha essa frase: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Em 100 anos ninguém muda, a humanidade não muda. Por exemplo, nós estamos no ano 2017, dá para perceber uma mudança da nossa sociedade comparada com 400, 500, 1000 anos atrás. Se você olhar o comportamento psíquico do ser humano de hoje e de 30, 40, 80 anos atrás, é mais ou menos parecido. Então ele iria mandar num outro tempo. É, então, e acho que sim, Geraldo, tudo isso que você falou, somado ao que eu já tinha falado, mostra assim que não adianta. O que, que a gente está esperando, né? Qual que é a nossa ideia? E daí quando ele, pegando as palavras de Jesus e tentando ainda mostrá-las num outro ângulo, Ele vos enviará o Consolador. O Consolador não precisa ser um ser humano. Isso é uma coisa assim que a gente tem que deixar claro. Mesmo porque nem ele se considerava esse Consolador. Ele trazia conceitos para a sua transformação. Agora, se você não utiliza esses conceitos para ser um cidadão melhor, de bem, levando transformação onde você estiver, para que ele está servindo? Né? Para que tudo isso? Para que esse monte de livro que o Espiritismo publica? Para que tudo isso? Então, meus amigos, e digo mais: ah, mas eu não acredito no Espiritismo. Tá bom, então leia o Evangelho. Vá pegar o Evangelho, mas realmente coloque em exercício o Evangelho. Ah, mas eu não acredito no Evangelho, porque... então vá no Velho Testamento. Mas leve ele na sua transformação, não ao pé da letra. Eu não acredito nisso. Tá bom, vai pegar um livro que o judeu acredita, um livro que o islamita acredita. Pega um desses livros de transformação do ser humano, mas faça a sua transformação. Não fica esperando alguém para fazer isso por você, não. E o Kardec ainda fala assim, Allan, que é muito interessante. Ele fala exatamente desse assunto. Ele, Jesus, anuncia sob o nome de O Consolador e de Espírito de Verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer recordar o que ele dissera, de onde se diz que seus ensinamentos não estavam completos. Senão ele teria dito: o que eu falei é tudo. Mas ele fala: não, ele vai enviar o Consolador. Além disso, ele previa que haviam de esquecer o que ele dissera e que haviam de desnaturar seu ensinamento. E foi o que aconteceu, pois o Espírito de Verdade lhes devia fazer recordar e, de acordo com Elias, restabelecer todas as coisas. E mais abaixo, Kardec diz assim: qual deverá ser esse enviado? Quer dizer, quem é esse enviado, esse Consolador que Jesus está prometendo? Porque tem muitas religiões, Allan, com todo respeito, aqui não é crítica. Outro dia eu estava entrando no meu prédio e alguém chegou e falou: olha, guarde bem, Jesus está voltando. E eu fiquei olhando e falei: realmente, eu acho que ele está voltando, faz tempo que ele está voltando, né? Aí ele fala assim, ao dizer de Jesus dizendo: orarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Não era ele, um outro Consolador. Isto indica claramente que não se trata dele mesmo, senão ele teria dito: eu voltarei a completar o que vos tenho ensinado. ele vai mandar outro, quer dizer, uma outra personalidade. Depois ele acrescenta, a fim de que permaneça eternamente convosco. Curiosamente, Kardec, e quando a gente estuda a vida de Kardec, as mesas girantes, curiosamente, quando ele começa a fazer as primeiras perguntas concatenadas, científicas, em que ele vê uma lógica no sentido das palavras, ele pergunta àquele espírito que está falando pelos médiuns, quem é você? E o espírito se denomina, eu sou o espírito de verdade. Quer dizer, olha só, a gente fica arrepiado, olha só como se encaixa. E aí depois Kardec foi estudar e viu que de fato no Evangelho estava escrito o Espírito de Verdade. Aí que começou a fazer esses links, ali surgiu o interesse e ele começou a pesquisar e nasceu o Livro dos Espíritos. Então, Allan, você tem alguma palavra mais sobre isso? Não, meu amigo, acho que é isso aí mesmo. Vamos seguir para frente. Então que fique para todos nós essa lição de que dentro do conceito espírita, o Espiritismo é o consolador prometido. Agora eu peço ao Vinícius que coloque um pouquinho de música de Ludwig van Beethoven. Muito bem, meus amigos, com essa melodia da Nona Sinfonia de Beethoven, a gente fica apto a começar o terceiro bloco e o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, mas antes, lembrarmos dos nossos, do programa Visão Espírita. Ele vive da ajuda de você que está nos ouvindo. Se você puder nos ajudar, porque pagamos um preço aqui na rádio, embora tenhamos a compreensão da direção da rádio, que é sempre muito compreensiva com a gente, até nos ajuda bastante, temos só a agradecer todo o empenho, toda a ajuda, todo o incentivo da direção, mas a gente tem que pagar por mês um valor, e não é tão simples assim, todo mês conseguimos esse valor. Então você que está nos ouvindo, se puder nos ajudar, faça um depósito identificado numa dessas contas bancárias. A conta de preferência é o Banco Santander, de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Repetindo, Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Outras duas contas, do Luiz Pessoa Guimarães, que está lá em Florianópolis. Conta do Banco do Brasil, de Piracicaba, agência 0056, dígito 6. Conta corrente 24326, dígito 4. E do Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet. Preparada para criar e administrar sites, sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Nós encerramos como terceiro bloco a oratória a serviço do Espiritismo. É um livrinho, um livreto da Terezinha, muito interessante. E achamos interessante hoje, eu estava vendo a minha biblioteca e peguei um livro que eu particularmente tenho um carinho muito grande por esse livro, que é o livro Instruções Psicofônicas, de Francisco Cândido Xavier. Esse livro tem uma história interessante, que foram várias mensagens gravadas e retiradas, depois escritas através de uma gravação, de fatos, de situações, de exemplos, de perguntas que eram feitas na reunião mediúnica, ao dirigente da reunião, e o Chico Xavier, pela sua mediunidade, pela sua psicofonia, e não só o Chico, também tinham outros médiuns que colaboravam nesse trabalho. Ele foi fazendo e acabou saindo esse livro, Instruções Psicofônicas. E hoje eu elenquei aqui um capítulo, até em respeito, em consideração, em lembrança à dona Zoe, a mãe do Luiz Pessoa, que desencarnou essa madrugada em Florianópolis. A gente abriu o capítulo aqui 22 do livro Instruções Psicofônicas, e que o título é Um Amigo que Volta. E esse texto é um texto que vem intitulado como Alberto, quer dizer, o espírito se intitulou com o nome de Alberto, e ele traz algumas instruções de um amigo que volta. E ele fala, eu passo a palavra para o Alan depois, enquanto nos escravizamos ao corpo de carne e sangue em que o homem mal se define, não é fácil apreender as realidades do espírito, porque soterradas nos títulos e nas convenções superficiais, deambulamos no mundo, esfarpelados com as ilações provisórias da ciência ou encastelados em teorias que só a morte consegue modificar. Indiscutivelmente, bastaria um exame mais acurado das maravilhas da mente para descortinarmos aí alguma coisa do sublime reino da alma, preparando com segurança o futuro. Entretanto, caminhamos na terra em câmara lenta, cozendo-nos à vaidade pessoal, como a tartaruga se prende ao pesado estojo que lhe é próprio. Com a técnica científica, interferimos no cérebro, usando hormônios e estupefacientes ou empregando ablações cirúrgicas. Todavia, presumindo descobrir nele o órgão secretor do pensamento, apenas tateamos a sombra carente de luz, porque o cérebro surge, na essência, tão longe do espírito que através dele se manifesta, como o violino se distancia do artista que o maneja na execução da melodia em que se lhe expressa o gênio musical. Nossos enganos, porém, diante da vida eterna, guardam a frágil consistência da neblina perante o fulgor do sol. Rege-se a natureza por leis inelutáveis e o túmulo nos aguarda impassível, restituindo-nos ao entendimento as verdades mais simples do coração. E daqui, dos vastos horizontes que se nos desdobram à vista, reconhecemos agora o imperativo de libertação da consciência humana, vítima dos fósseis da ciência e da religião, ali emperecerem à marcha. A morte não nos regenera tão somente a visão interior, purificando-nos o discernimento, mas também nos constrange a contemplar a glória nascente do novo dia, cujas realizações reclamam a mobilização de todos os nossos recursos de serviço no socorro e no esclarecimento das criaturas. Ora, olha que interessante. A universidade possui a lógica, o santuário retém a intuição. É imprescindível trabalhar com desassombro para que a escola e o templo se reúnam num nível de mais elevada compreensão a benefício da humanidade. Se hoje avançadas organizações compelem a inteligência à domesticação do átomo e da energia cósmica, concitemos o coração à fé racional sobre os princípios evolutivos, moldando os tempos novos nas concepções do progresso infinito e do amor universal. Nesse sentido, o Espiritismo, redizendo o ensinamento de Jesus, é a força de restauração e equilíbrio que nos compete enobrecer e dilatar. Sou daqueles que beberam em vossa fonte, reajustando o próprio coração. E agradecendo-vos o ingresso ao novo campo de conhecimento que comecei a lavrar, digo-vos confiante: fazei o bem a tudo e a todos, tolerai e perdoai, acendei a esperança, não extingais a luz, ajudai hoje e sempre. A floresta dominadora não procede do trovão que brame ou da ventania que arrasa, mas sim da semente humilde que aprendeu a esquecer-se, a calar, a ajudar, a produzir e a esperar. Que texto fantástico, né? Assim, uma reverência, né, ao trabalho do Espiritismo. Assim, é muito nobre um espírito conseguir se expressar dessa forma sobre si mesmo, né, sobre o que a doutrina faz para ele. Né. Esse texto, qual que é o nome dele? Um amigo? Alberto. Alberto, que coisa bonita, né? Um amigo que volta. Volta do plano espiritual para mostrar para a gente, né? Por sinal, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além são dois livros que eu também aprecio bastante. Até porque são os dois únicos exemplares que eu lembro agora de Chico que foram recebidos através da psicofonia. Foi gravado em aparelhos, naquela época, fitas de rolo, e posteriormente foi transformado em livros pelo Clóvis Tavares, que era um grande Arnaldo Rocha, desculpa, que era um grande amigo do Chico, e ele trabalhava nesse processo. Arnaldo Rocha, ele desencarnou agora, acho que no ano passado, se eu não estou enganado. Foi um grande amigo do Chico, né? Ele era o marido da Mei Mei, quando a Mei Mei era encarnada. Após a desencarnação da Mei Mei, eles se aproximaram muito, Chico e ele, né? E ele daí, com esse trabalho que foi armazenado naquelas fitas lá, naqueles rolos de fita lá, ele publicou esses dois livros. Então, olha só, esse amigo que volta... Sabe que muitas vezes, né, hoje a gente falou da desencarnação da dona Zoe, Quando a gente pensa na desencarnação, a gente, em alguns momentos, podemos... como que eu posso usar as palavras aqui? Quando a gente pensa na desencarnação, a gente pensa como um fim. Mas lá no Livro dos Espíritos, usando as palavras dele, usando as palavras do Livro dos Espíritos, a desencarnação é uma libertação. Então é o corpo físico que nos aprisiona a alma, né? E nessa prisão da alma, nós, quando desencarnamos, estamos libertos. Essa libertação que a alma tem naquele momento é a libertação que olha só, é mais ou menos assim, ó. Eu estou preso num corpo físico, meu corpo vai desencarnar e eu vou estar liberto de acordo com a capacidade espiritual que eu adquiri até naquele momento. Então, assim, enquanto eu estou encarnado, eu tenho que fazer o melhor que eu posso para o meu espírito imortal. Eu tenho que deixar a melhor missão cumprida para esse espírito imortal. Porque, ao mesmo tempo, enquanto estamos escravizados ao corpo físico, nós também estamos poupados da nossa condição real de intelectualidade e conhecimento da nossa evolução espiritual. Nós, enquanto encarnados, estamos com a dádiva do esquecimento do passado e nós, libertos, vamos ter que dar contas sobre o que estamos fazendo da nossa evolução espiritual. Então, ao mesmo tempo que a gente se liberta desse corpo físico, nós atingimos um plano espiritual que sabe-se lá como vamos de verdade dar conta. Será que nós estamos preparados para esse plano espiritual? Será que nós realmente fizemos o nosso melhor na encarnação? Talvez até por isso surjam aquelas figuras de um Deus num trono julgador, né, julgando como foi sua vida. Mas o maior julgador naquele momento é você mesmo. Porque você vai estar solto com a sua consciência e plena consciência do que você fez e deixou de fazer. E talvez naquele momento já não caiba a lamentação de não ter feito. Realmente, esse texto é um texto maravilhoso e que eu me sensibilizei bastante com esse texto, porque ele nos faz refletir em algumas situações. Primeiro, é um amigo que volta, quer dizer, alguém que teve uma convivência terrena e que volta para dizer alguma coisa. Mas é interessante, para você que esteja nos ouvindo, saber, o Allan falou em psicofonia, quer dizer, o Chico Xavier, ele recebeu um espírito e se expressou verbalmente. É assim que é a psicofonia. E essa mensagem foi gravada num gravador. E alguém depois pegou essa gravação e colocou em um texto escrito. Para quem nunca participou, ou para quem participou, é muito interessante a gente entender assim. O Chico era uma pessoa que tinha muitas atividades. Ele tinha o terceiro ano primário. Ele se levantava de manhã cheio de atividades, faz aqui, faz ali. Não existia assim um preparar, eu vou me preparar para a reunião. Ele até se preparava, descansava, mas assim, se preparava em silêncio, fazendo uma prece, mas ele tinha muita atividade. E com certeza, nesse momento que ele fez esse livro, ele vinha de muitas atividades que ele tinha feito ao longo do dia. E ele chega ao centro espírita, em geral faz uma prece, começam-se os trabalhos, alguém faz um comentário e existe um momento em que o médium entra em sintonia com esses espíritos e a partir desse momento ele começa a dar a passividade, é um termo que se usa para ele receber outras personalidades do mundo espiritual. E nesse momento ele começa a falar. Alguém que fala um texto com essa grandiosidade não pode ser dele mesmo. Até porque o texto é de um esclarecimento filosófico muito grande, de um conhecimento científico muito amplo. E era incomum alguém com tantos afazeres e tão simples como Chico Xavier escrever um texto tão grande e tão profundo. E durante o texto, algumas coisas, duas coisas me chamaram a atenção, tem muitas outras, em que ele fala, A universidade possui a lógica, mas o santuário retém a intuição. Eu, Geraldo, entendo, enquanto a lógica está atrelada ao raciocínio, à inteligência, ao estudo, a intuição está relacionada à sensibilidade, à percepção, ao que existe dentro de nós como sentimento. Unindo essa lógica ao sentimento, a inteligência à percepção, nós iremos muito mais longe. Certamente nos falta isso. Nós andamos com uma perna só, que é com a inteligência, e usamos muito pouco a outra perna, que é a intuição. Com certeza a gente capenga, a gente anda com uma certa dificuldade, a gente caminha para frente, mas vai para trás, caminha para... Eu vejo dessa maneira. E é interessante, quando esse espírito Alberto, ele desencarna, e ele faz todo um texto, quer dizer, ele faz toda uma elaboração, e no final... ele dá um conselho muito simples, quer dizer, porque aqui neste mundo existem algumas regras, Alain. Você precisa do dinheiro para viver, você precisa da alimentação para viver, você precisa do sono para viver. Existem coisas que você tem que ter, porque se você não tiver, você não vive. Você aqui no mundo, querendo ou não, espírito ou não, você precisa do dinheiro. Você precisa respirar, você precisa comer, você precisa... enfim, existem condições. Quando você desencarna, esses valores são outros no mundo espiritual. Lá não tem dinheiro. Não tem o dinheiro que nós chamamos aqui. Lá, certamente, não tem a feijoada que você come num sábado frio. Não tem o refrigerante que você toma, não tem o lanche. Tem outras situações. Então são outros valores. Lá o sono tem uma outra concepção. Então, olha que interessante esse Alberto, ele faz todo um discurso elegante, eclético, bonito, e ele finaliza de maneira muito simples. E aí ele fala, olha só, preste atenção, ele fala, e agradecendo-vos o ingresso ao novo campo de conhecimento, quer dizer, ele ingressou num novo campo de conhecimento, ele falando que eu comecei a lavrar. Então ele chegou lá, ele viu que era um terreno, não estava lavrado. Que terreno é esse? Da sua própria alma. Ele chegou lá certamente instruído, certamente competente, deve ter lido bastante, tal, certamente pelo teor, ele é uma pessoa muito inteligente, leu bastante, e ele fala assim, e agradecendo-vos o ingresso no novo campo de conhecimento, que comecei a lavrar, então estava pouco lavrado, por tanta instrução que ele tinha, estava pouco lavrado, digo-vos, confiante, quer dizer, eu não tenho dúvida do que eu vou lhe dizer, para você lavrar a sua alma. Fazei o bem a tudo e a todos. Parece que isso é uma senha. Faça o bem, tolerai e perdoai, acendei a esperança, não extingais a luz, ajudai hoje e sempre. No meu entender, ele dá um destaque ao sentimento, à sensibilidade, à intuição, à percepção. Não que devemos deixar de raciocinar, que a gente raciocine cada vez mais, mas que a gente abra a porta da intuição para começar a perceber que do outro lado da vida serão outros valores e outras moedas. Eu achei um texto assim, esse final, Geraldo, é digno da gente anotar e tentar seguir, porque é muito simples, né? É assim, ó, é simples... mas é muito complexo, né? Ontem, para esse casal, eu fui outro, falei, né, já no casamento, eu falei assim, amar, no cartão que eu escrevi para eles, e perdoai. Perdoar, inclusive, é você mesmo, pela sua ainda não perfeição, nunca atingiremos, somos perfectíveis, então, nós almejamos a perfeição, mas perdoai. A esperança é esperar a paz, espere, mas não é esperança de eu espero que aconteça, não, tenha a convicção que irá acontecer, espere, vai acontecer, não acabe com a luz, a gente fala tanto dessa tal de luz, né? Mas iluminação do nosso coração, da nossa consciência. Eu estou muito envolvido com o texto que eu já falei para vocês aqui semana passada do Kent, que ele fala o que é o iluminismo, ele fala, sair da menoridade. A menoridade é a falta de capacidade de tomar decisão por você mesmo. Saia desse processo, mas saia, pense. Nós já falamos no primeiro texto isso, nós falamos no segundo texto isso. Saia dessa menoridade, tome decisão, cuide da evolução do seu espírito. É o que nós temos que fazer na nossa encarnação. O que nós estamos esperando? Um Messias? Não podemos esperar isso. Faça o que você tem que fazer. Esse é o convite do nosso querido amigo aí. Tudo isso, vocês podem perceber que todos os textos que lemos, que comentamos aqui na rádio, de um jeito ou de outro, eles nos pedem reflexão, pensamento, que você melhore a sua intuição, a sua percepção. Eu acho que isso é uma das portas que o Espiritismo nos permite e que é uma doutrina maravilhosa. Graças a Deus, temos a felicidade de conhecê-la e estamos nos esforçando para sermos servos humildes, fazendo alguma coisa, ajudando alguma coisa. E você que nos ouve também, nos ajude a divulgar essa santa doutrina do perdão, do amor, da fraternidade e da união entre todos nós. Como dizia um grande jornalista, o tempo passa. 10:57, suas últimas palavras, Alain. Eu queria deixar esse nosso Alberto aí com as últimas palavras, né? Que a gente possa fazer uso desta reflexão no nosso dia de hoje, que a gente possa verificar se realmente estamos fazendo o melhor que nós podemos em nossa encarnação e que nesta próxima semana nós possamos passar uma semana repleta de paz e que o nosso amigo Luiz e a Dona Zoé, mais uma vez, possam se encontrar em paz nesse momento do descanso da Dona Zoé. Uma ótima semana a todos. Se puderem lembrar de fazer uma prece pela Dona Zoé e pelo Luiz e pela família deles, eu agradeço. Eu lembro de uma frase de Bezerra de Menezes, quando ele dizia: sejamos a escora daquele que fraqueja e o consolo de quantos se encontram às portas do desalento, porque em verdade cada um de nós tem os seus dias de testes maiores à frente da aflição, com a necessidade premente de apoio perante aqueles que nos partilhem a experiência. Que essa frase sirva como se fosse uma prece que endereçamos a Deus, que ajude a Dona Zoé nesse processo da separação do corpo, que ajude os seus filhos e a todos nós. E dessa maneira dizemos que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.